Cristiana MD 51, autorizado, alinhado e decolado para escala 0, vento variável com 3 nós. Salvador, é o Papa Romeu, Mike Anki Hotel, posição remota 12. Solicito autorização de reboque para a posição de número 7 no pátio principal. Mike Anki Hotel, bom dia, autorizado o início do reboque, já partiu o término. Graças a Deus, contrário. Golf, Golf, Vitor, na escuta. Na escuta. Chama de decolada em 5-3, enquanto linha 208, meu. Salvador, é o Papa Romeo, Mike Yankee Hotel, informa o termo do reboque na posição 7, parte principal. Mike Yankee Hotel, você está seguindo, bom dia. Bom dia, grave. Você viu, se você está autorizado, é melhor que você faça isso, corre a parte do termo. Ok. O termo será tomado. informando o término do reboque. Confirm the first airline and destiny. This minute, Mercury Gratian Lima, Uniform Charlie, just a minute. 171, não copia? Entre 171, autorizado Guarulhos, 2210, aposta na terra, 2320. Da sala da 10, primeira curva à direita. 726, estando 1, mesa, mótima. Aciona 5, 171, controle 10, decimal, ok? Lima, inform Charlie 311, we are in congelation center. Probably departure will be Puka, then Jamo. Papa, inform Charlie Alpha, then Juliette Alpha, Mike Oscar. Inform Charlie, standby. Lima Elephant Charlie 311, departure probably will be Puka. Papa Uniform Charlie Alpha. 9-3 já confirmou, primeira aerovia? Agora 1, transmissão eletra. Salvador, muito bom dia, gol 976. Gol 976, bom dia, autorizado pouso, pista 1-0, vento variável com regiões. Ele me pôs, que modulou a intensidade única, sim. Está previsando o retorno para o saque 203 a bordo, 3:50 galeão. Está previsando 71, autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista na 0, via parte 1 no Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 0, na 7. Táxi na Índia, vai passar pronto, está previsando, não está chato. Salvador, bom dia, Xanem 6225. Oi, Xanem 6225, bom dia, autorizado por pistão na 0. Vento variável com 2 nós e só uma pistão molhada. Xanem 6225, copiou? Copiou, vento variável, pistão molhada, autorizado por. 977-76, autorizado, ingresso Juliette, portão 1-9. Juliette, portão 1-9, Globo 976. Na minha 225, sala 28, libera a direita, na minha escuta autorizada, tá? Subir Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, reporta 6-8-9, salta no final e a pista está escorrendo aqui. Gente, o Xané 6225. Autorizado paciente, via 3121, aposto o caminho rota. Nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, Arboruno, transição elefa. Aciona 5203, controle 1028. Oi, Salvador, bom dia. É o Rio 5973. Rio 5973, bom dia. Autorizado o uso pistão na zero, vento variável com 3 nós, forma de pista escorregadia e molhada. Certo. Rio 5973, sala 47, na minha escuta libera direita, autorizada táxi via Alfa, quilo, pátio 3, posição prevista 6, Lima. 5126, autorizado, deixa eu ver que seu nome é, boa tarde. Lima Infant Charlie 311, clear to Fox India Mike Papa, according to Route Plan, flight level 390.